verdade. Veja, a mentira só prevalece enquanto a verdade não chega. Mas chegou e devastou com fúria a mentira e se há. Agora não há mais motivos pra chorar. A verdade que liberta, libertou meu povo. A verdade que liberta, libertou meu povo. Nesta fusão em RDPR voluntariamente, no rap traremos à tona o que a mentira escondeu. A verdade devasta em fúria, tipo de tsunami gigante. Sou vaso usado na mão do eterno. Eu falo o que ele quer e não o que eu quero. Ele que chama as ovelhas, elas respondem e vem pra sua terra, que um dia foi espalhada por lobos e feras camufladas de mera bondade. Falsas profanadores, adulteradores, que moram na Babilônia, embebedaram pessoas com imundícias idôneas, sem fundamento profético. Rejeitaram a pedra da esquina pra pôr areia fina de praia, cobaias do assolador. Mudaram o nome verdadeiro do Salvador pra pôr ilusão, caô. Derivação de tradução errada, Baal, sem dor, sem sal. Neutro no mundo do bem, concreto no mundo do mal. Leva a multidão no seu show batizar e achar que é gol ou disputa com outras meretrizes, denominadas com vários nomes, renomes, e marca com artimanha remota que renova cada dia. Moda de enganar com palavras e letras tortas, reúne celebridade de poder executivo que dá dízimo. Caro, mansão, carro caro, importado alemão, Mercedes, Ferrari. E o tesoureiro clero romano sobe que só sobra mano, mano. Mas tudo tem um fim, porque o preço do pecado é a morte. A mentira prevalece na ausência da verdade. Não há argumento maior e mais forte que a verdade. Veja, a mentira só prevalece enquanto a verdade não chega. Mas chegou e devastou com fúria a mentira e se há. Agora não há mais motivos pra chorar. A verdade que liberta, libertou meu povo. A verdade que liberta, libertou meu povo. Saberá é futuro, deve ser por isso que muitos conhecem Jesus como sendo o dono do mundo. É porque não era tempo de tudo se revelar. Nome é único, nome no plural são muitos. Nação, tribos e línguas, e multidão se pá até um montão que vai pra perdição, mas o povo não. O povo que é escolhido por Yahushua tem salvação, tem revelação do seu nome sagrado. Das trevas para a luz, somos todos libertados. E Yah nos conduz, Yah seja louvado. Baruch Rabá, Aleluia. Os lábios justos agrada, a boca ímpia mata. Pastores perversos e mentirosos, sua balança enganadora vai corroer seus ossos. E vindo a soberba pode vir afrontar. Sou humilde e verdadeiro, sou guerreiro de Yah. Minha sinceridade me encaminhará pro lindo lar. Eu por mim exaltarei uma cidade com alicerce da verdade, com coluna da justiça, com telhado lá de cima. Restaurarei que um dia derrubaram, tentaram pôr um fim. Mas um rebento de Jessé brotou, a figueira floresce como rolo compressor. A verdade esmaga a tese intrusa, suja do assolador e ao chua. O próprio está desmascarando através do seu povo, ele está se revelando. Yahushua, o próprio está desmascarando através do seu povo, ele está se revelando. Ele está se revelando. Não há argumento maior e mais forte que a verdade. Veja, a mentira só prevalece enquanto a verdade não chega. Mas chegou e deu. devastou com fúria, mentira e cia.